places out. Pistono 7:30 abbaixado, não visual com a aeronave ainda. Olha, eu tô direto a aeronave já 4 milhas fora, cumprindo o perfil de subinstrumento. Autorizado base, pista 107, atenção bandas de base, de pássaros nas proximidades. Visual, confirma os pássaros, estão exatamente no final da cabeça da 10, tá bom? No cruzamento das duas pistas. E está autorizado então o pouso na cabeceira 17, o seu Juliette Serra tem da ação. Autorizado, vento 150 graus, meia dúzia nós, hotel Juliette Serra. Tá. Pastor 87, pronto, cópia. Pronto para cópia, pastor. Pastor 87, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via rota do plano de voo, nível 100, decola da pista 10, saída direita em rota, transponder 5540, frequência do controle 119, decimal 35. Decola 10, primeira com a direita, prossegue para a rota, primeiro fixo elétrico, conforme... Aerovias, aciona 5540, pastor, mexe no controle 935, pastor, está estacionado pelo teletrato. Pastor 87, corrigindo após a decolagem da pista 10, direita em rota. Senhores, direita em rota, pastor 87, acionado pelo teletrato. Pastor 87, contrariamento correto, confirma o que eu ouvi. 030 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Serra Bravo, Alfa Novembro. Pastor 87, para o táxi autorizado para hotel, na hotel Chamitor 118, décimo 95. Na hotel Chamitor, eu passo 5 horas, pastor 87. Serra, passadeira 13, táxi autorizado, livre costa parquear. Tá. Gol 1184, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol 1184, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 390. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Conde 1 Alfa, transponder 5564, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado para Recife, nível 390, via Peso 17, decola da 10, com curva à esquerda na Conde 1 Alfa. Transponder 5564, controle de saída 119, decimal 35. Gol 1184, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Força. Pastor 87. Pastor 87, prossiga. Não faça acusamento. Pastor 87, confirmando o decolo da cabeceira. Afirmativo. Gente, cruze a pista na 028, táxi via Delta, me chame para ingresso na Alfa. Pastor 87. Estou agora no pátio, pastor. Para o pátio. Aeronave com destino ao 4 minutos. autorizando o ingresso da parte principal, mantenha o ponto de espera. Estacionamento, voo 1184, posição 04. Posição 10, posição 4, livre, puxo back, estacionamento, reporte, pronto para o táxi. Postará como pronto táxi, voo 1184. Olá, bom dia, voo no 621, informação Mike, estamos no portão 9, solicitando a autorização São Paulo. 0, vento 1, 40 graus, meia dúzia nós. Estou muito baixo, confirme? Tango Romeu, Juliette Romeu, informação Mike, confere. Guarde, cópia. Salvador, Gona 094, autorizado final no zero. Gona 094, continua a aproximação e informa um bandeirante de coluna agora da 1-0, vai ter o futebol. Copiado. Para a pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5571, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado São Paulo, nível 360, decola da 1-0 na Broca 1 Alfa com curva direita para a decolagem. Aciona 5571 e o controle 1935 ou no 621. Voo no 621, confirme, Broca 1 Alfa. Afirmativo, Broca 1 Alfa saída. Voo no 621, treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportando. Tango Romeu, Juliette Romeu, confirme radial de saída do aeródromo Salvador. Táxi Gol 1184 está com 129 a bordo, tem 3 horas e 24 minutos de autonomia alterna. Maceió. 1184, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1019. Sim, Índia, pode esperar 118.95 com 1184, ajuste 1019. Lembrando que a nossa alternada é São José dos Amarantes, ok, senhor? São Gonçalo dos Amarantes, corrija. São Gonçalo dos Amarantes, copiado. Obrigado. Romeu, copiado, guarde mais um minuto. Confirme o Pátio onde se encontra. Tango, Romeu, Juliette, Romeu, pronto, cópia. Tango, Romeu, Juliette, Romeu, autorizado, Terra November, Índia Papá, e a rota do plano de voo, nível 085, decola da pista 17, corredor Axé, restrito 1 mil pés até liberação do controle, transponder 5541, frequência do controle 119-35. Tango Romeu, Juliette Romeu, para acionamento e táxi. Chame torre 118-95. Gol 094, livrou. Gol 1094, táxi autorizado. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, o gol 094. Azul 4451, busca estacionamento, posição 3. Azul 4451, aguarde para acionar. Aguarde. Solo, gol 1621, estamos no portão 9, solicita pushback acionamento. 629, aguarde para o push. 621, aguardando, ok? Gol no 621. Azul 4451, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre pushback e azul 4451, de Mará, pronto. Táxi. Controle 119-35, Mongol. 19-35, será. Em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737-800 da companhia, partindo no portão 10, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Ok, observando o tráfego que ainda vai ingressar no pátio, após o mesmo, se pushback, chama táxi, 621. aqui, eu vou ver, tá bom? Azul 4451 acionou com 103 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, Ribeirão Preto, não sabe nada, para cá. Azul 4451, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. 1019, chama a torre, via vai via Índia, chama a torre 1895, no ponto de espera, Azul 4451, bom dia e até a próxima. Salvador, bom dia, está 3296, baixado e gravado na 10. Pistão 3296, bom dia. Pouso autorizado, pista na 0, ventura 20 graus, 109. Autorizado, pouso, 10, 3896, detalhe. Táxi Gol 1621 com 153 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando Galeão. Faz o colega da TAN ali, mantém a pista no zero, Azul 4451. Pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Piano 019, autorizado, pátio Índia 1895, 1621, bom final de semana. Proveja. Tango, Romeu, Juliette, Romeu, mantenha a posição. Salvador, Xené 61, 40, informação Mike, pronto para a cópia. O Xené 61, 40, informação Mike em curso, aguarde cópia. Tango Romeu, Juliette Romeu, atente a cheiro de turbulência, derruba 321 da TAM, livre decolagem, pista 17, vento 130 graus, 109. 6140, pronto, cópia. Afirmativo, o Xené 6140. Xené 6140, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, e a rota do plano de voo, nível 350, saída Conde 1 Alfa, decola pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5001, frequência do controle 119.35. 30 nível 350, via Pesolo 17, o valor da 10, curva esquerda, saída Conde no alto. 5001 é o transponder, 1935 o controle. O Chené 6140, cotejamento correto, é forte, pronto para o pushback e acionamento. Voltará o Chené 6140. Ajuste para o Romeu, cara. Ajuste 1909, decolão aos 33, restrita inicialmente, seu nome faz até a liberação do controle, chame o mesmo em 1909, decimal 35, Papatango, Romeu, Juliette, Romeu. 1909, decimal 35, grato, bom dia, Romeu, Juliette, Romeu. Livrando a sexta. 3896, ataque autorizado, Alfa, Juliette, portão 05. Show 1648, formação em curso Mike, guarde e corre. 621, próxima ponte 010, pronto. Bom, no 621, bom dia, fazer a rolagem da aeronave da Azul, autorizando alinhar e manter a pista na zero. Ok, observando a Azul, voz, procede, alinha e mantém, vamos no zero, vamos no 621. Autorizado o pushback, acionamento, guardando cópia. Autorizado, funcionário, guardando cópia. 1896, tá autorizado Juliette, portão 05. Juliette 05, 096. 1648, pronto, cópia. Consiga, 1648. 1648, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, via rota do plano de voo, nível 350, saída Conde 1 Alfa, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5004, frequência do controle 119.35. Autorizado, visão. 0 para Maceió, Apolo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Solo Salvador é o grupo Oscar November. Solo Salvador, prossiga. O negócio do SOS está aqui na remota 13 para o pátio principal, posição de número 9. E Oscar November, aguarde para o rebote. Decolagem autorizada, pistão 0, Ventura 0 graus, 0 0 nós. Decolagem, pistão 0, Ventura 0. Saco Goro 648, estamos com 100 PLP. Autonomia 0206, alternativa Aracaju. Volo 648, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-19. Autorizado, táxi ao ponto de espera do zero, via Pátio 1, Taxiway Índia. o Golf Alto Claro November, escutou de solo? Já escuta, alto e claro. Autorizado, reboque, remota 1-3, posição 09, pátio 1. Informe ao técnico. Obrigado. Colono 621, decolou 37, controle 119, direcional 35, bom voo. 1935, obrigado, Golono 621. Drone 648, boa tarde, ali não tem tudo agora. O 1648, reautorizado a linha e decolar pista na 0, tento 120, grau 129. A linha decola pista na 0, Romeu Lima, Foxtrot, Tango, firme? Papa Romeu Lima, Foxtrot, Tango, confirme pátio que se encontra e pista que decola. Romeu Lima, Foxtrot, Tango, guarde cópia. Nós, bom dia, pouso utilizado, pista 1-0, ventura 2-0, grau 1-1-9. Livre pouso, pista 1-0, azul 27, 1-9. Block 1-alfa. Block Mike 1 Alfa. Controle ao Oscar November, considere encerrado aqui na posição o revoque, está livre. Bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia, o pastor 32. Pastor 32, informação em curso, Mike. Guarde cópia. Gente da Mike aguardando. Autoriza o acionamento para o pastor 32 por conta? Pastor 32, acionamento por conta e risco. Tem condições de cumprir saída RNAV? Afirmativo do pastor 32? O 32 tem condições de cumprir a saída RNAV? Afirmativo. O 32, ciente, guarde cópia. Acionamento por conta e risco. Quem vai chamar? E agora? Azul 2719, solo 45, direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 21, decimal 1, azul 2719. Estou ali uma foto do Trato Tango, na escuta do Sol. Ali uma foto do Trato Tango, devido ao, a saída R, na, a, o chão 7 não possui saída RNAV, a decolagem terá que ser da pista 10. O meu Lima Fox está de tango, acionamento por conta e risco, pronto cópia. Pronto. O meu Lima Fox está de tango, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível 430. Saída Block, 1 Alfa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5014, frequência do controle 119.35. Alfa. Romeu Lima Fox Trot Tango, cotejamento correto. Confirma o PLV. Romeu Lima Fox Trot Tango, para ataque, chame torre 118.95. Azul 2719, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 03. De Alfa Juliette, portão 03, azul 2719. Salvador, o pastor 32 acionado, pronto para a copa. Pastor 32, autorizado Serra Bravo, Lima Papá, via rota do plano de voo, plano Yankee, nível 100. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Boba 1 Alfa, transponder 5577, frequência do controle 119.35. Bolsa Lapa, plano Yankee com uma certeza. Decola da 10, curva à esquerda. Saída Boba 1 Alfa, acionamento 577, toma controle 119.35. Pastor 32. Pastor 32, cortejamento correto. Confirme POB. 04 POB, 620 de autonomia. Pastor 32, está seguindo a mais. Pastor 32, para o táxi. Chame torre 118.95. Chamará para o táxi 118.95. Pastor 32. Alô, chamei a 140, autorização de pushback, acionamento, posição número 2. Posicionar 6140, aguarde um minuto para o pushback. Guarda. Posicionar 6140, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Ele chama táxi, 6140. Lima Fox Tango, prossiga. Papá Romeu Lima Fox Tango, reporte na Papá, hoje o Chama 019. Fala, meu pai, que é. Fala, meu companheiro, prazer. Aí, se Lima Fox Tango, cruzamento autorizado, táxi via Quebec, mais na Taxiway Lima, chame o sol novamente para contornar o grande pátio, 1-2, 1-1. Salvador, o pastor 32, mantenimento do pátio militar, pronto. Pastor 32, cruza de imediato, pista 1028. Autorizado o cruzamento na Delta, chame Saulo 12, 1 decimal 1. Delta 1, decimal 3, Salvador, bom dia, é o Gordo 59, baixar travado, final da 10. Gordo 59, bom dia, parte na aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, Gordo 59. Ponto estrada da pista 10, viado, táxi aí, Índia, quando pronto, chame torre 18095, ajuste 1019. Índia 1019, 1895, obrigado, 6140. Lima Foxtrot Tango, táxi autorizado, bate 1, táxi aí, Índia, para o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 18095, ajuste 1019. Adoro, pastor 32, para ingresso até a cabeceira 10. Pastor 32, taxi autorizado, Alfa, repórter da Juliette. Espera. 32, autorizado. Juliette, pátio 1, pátio Ina, para o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 118, décima 195, ajuste 1019. Bom dia, Papa Romeu, Lima Fox, com o número 2. Papa Romeu, Lima Fox, Tango, bom dia, mantém ponto de espera. Bruno 59, sobe 56, libera a próxima direita, táxi via Alfa, reporte no ponto de espera da Delta. Próxima direita, táxi de alto, vamos ter que passar a ponte de alta, boa de 59. M140, devido à nave cruzando agora terminal nível 1-0, sua decolagem está restrita ao nível 100 até a liberação do controle. Livre decolagem de 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Livre decolagem restrita uma centena, 6-1-40. Salvador, Informador, bom dia, 3198 Zatã, vai passar sim para agora, visual, pistola zero. Zatã 3198, continua a aproximação, informe a base do Xené, já iniciando a rolagem. 3198, ciente, prossegue, aguarda. Ponto de espera. Confira a mensagem. Gordo 59, mantenha o ponto de espera. Pode ser, ponto de espera, Gordo 59. Tá 3198, pouso autorizado. Pistola 0, vento 120 graus, 129. Autorizado, pouso 10, tram 3198. Decolou 58, controle 1, 19, direcionou 35, mamão. 1094, mais em curso, guarde e cópia. Entra mais. Pronto, cópia. Afirmativo, pronto. Gol 1094, autorizado Serra Bravo Foxtrot Zulu, via rota do plano de voo nível 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Proti, transponder 5027, frequência do controle 119.35. Autorizado 370, tempo da mesa, via rota do plano, decola da 10, curva esquerda, frequência da Momo, transponder Proti. Então fora 5027, ponto 7935, gol 094, pronto para o pushback novamente, 10. Gol 10094, livre pushback, acionamento, reporte, pronto para o saque. Pela taxa, 10094. Paulo 121, decima 1. 21, 1, obrigado. Da 3198, quebrou a pista na sua escuta. Bom dia. Da 3198, bom dia. Taxi autorizado, Alfa Report antes da Juliette. Alfa Report antes da Juliette, certo. Passou 32.0. Está autorizado a fazer uma linha de manutenção na zero. Autorizado, Juliette, portão 06. Juliette 06, gente, obrigado. Decolou. Papa Romeo Lima, Fox Tango, decolou ao 02, controle 119, decimal 35. 11935, obrigado e bom dia, Salvador. Informação em curso 9M, confirme. Informação, estava com a Mike. Vai escutar a novena. dois alinhado e pronto. Da November para Galeão, 3.0 gravado. 3191, pronto, cópia. Pronto, só cópia, 3191. 3191, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída Gael, Leda, Irumi, transponder 5032, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10, curva à direita. Israel, Leda, Irumi, Alta Novembro 87, 5032, São Fone, 119, decimal 35, controle 3191. 3191, patrulhamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Salvador, gol 10954, torcido táxi 167, após 3:20, dando recife. Zero, recife, penativa. E aí, copa? 1094, táxi autorizado via táxi 1, táxi Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1019. 0, táxi, reporte 0, 1895, gol 0945, gol 0945, gol Salvador, gol 1094, 4010, pronto. Tirana 094, Lima, tem pista no zero. Lima tem no zero, gol 1094. 0094, autorizado a decolagem, pista na 0, vento 1110 graus, 1119. De decolagem, depois já está funcionando. Salvador, azul 2719, solicitou autorização de tráfego para Guarulhos, nível 320, paciente da Mike. Azul 2719, informação em curso November, pronto, cópia. Tá pronto sua cópia, azul 2719. Azul 2719, autorizado Serra Brava, o Golf é o meu, via Ampezulu 10, até Taubaté, nível 360. Saída da Euleda, transição ótima, transponder 5040, frequência do controle 119, decimal 35, confirmando decola da pista 10, primeira curva à direita. Confirma transponder, sou azul 2719. Transponder 5040. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Autorizado para Guarulhos, nível 3,